Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos segue, o disco do dia de hoje traz o segundo programa dedicado ao lançamento O Quintal do Pagodinho. Começamos com Minta Meu Sonho, uma composição de Jorge Aragão interpretada por ele. Hoje sinto a mesma dor, talvez menos que você. Não ter com quem conversar é como a saudade quer me ver. Dista não te procurar, mas aqui estou pedindo amor, pedindo pra ficar. E depois do que eu disser, me perdoa se quiser mais. Não magoa agora não, por enquanto empresta teu perdão. Finge que tá tudo bem, que não há ninguém. Me faz tão bem acreditar que ainda existe amor. Me deixa crer que até aqui nada mudou. E sem querer, deixa eu pensar que me aceitou. Ou que talvez eu seja agora um novo amor. Pinta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim. Pinta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim. Quintal do Pagodinho foi gravado ao vivo em Xerém, Rio de Janeiro, em outubro de 2011. Produzido pelo grande Rio do Ora, que divide os arranjos com Paulonça de Cordas, Mauro Diniz e Eduardo Neves. Seguimos com Vou Botar Seu Nome na Macumba, de Dudu Nobre e Zeca Pagodinho, com Dudu Nobre. Eu vou botar teu nome na macumba. Vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Oi, ai, ai. Você me jogou um feitiço, quase que eu morri. Eu sei o que eu sofri, Deus me perdoe, mas vou me vingar. Eu vou botar, vamos lá, eu vou botar teu nome. Olha que eu vou procurar. Foi pra ver uma quizumba pra te derrubar. Oi, ai, ai. Deixa comigo, eu vou botar o seu retrato no prato com pimenta. Quero ver se você aguenta a mandinga que eu vou te jogar. Raspa de chifre de bode, pedaço de rabo de jumenta. E tu vai botar fogo pela venta. E comigo não vai mais brincar. Eu vou botar, vem comigo, bebê. Zeca Pagodinho reuniu na sua casa em Xerém uma seleção de ases do samba. Um encontro inesquecível registrado neste álbum. Vamos seguir com Brincadeira Tem Hora, interpretado por Xande de Pilares, uma composição de Zeca Pagodinho e Beto Sem Braço. Brincadeira tem hora, brincadeira, brincadeira tem hora. Alô, mulher! Não brinque com meu amor, não brinque com meu amor. Meu amor não é brincadeira. Coisa sem valor. O meu peito é uma esteira onde a paz se deitou. O meu peito é uma esteira onde a paz se deitou. Se eu chame você demora, eu já disse, vamos lá. Se eu quero que você chora, brincadeira. Brincadeira tem hora. Vai pegar fogo do mundo. Ô, brincadeira tem hora. Oba. A solidão vive açoitando meu peito. Procuro jeito por jeito dela sempre me esquivar. Faz a luz que ilumina meu caminho, ilustra meus pergaminhos com a vitória. Vamos lá! O maltratar quem te adora. Se eu chame, você vai embora. Letreiro, cantado por Dunga, de Dunga e Roque Ferreira. A minha dor de cabeça não passa quando você sai sozinha. Eu ainda vou colocar um letreiro avisando que você é minha. A minha dor de cabeça não passa quando você sai sozinha. Eu ainda vou colocar um letreiro avisando que você é minha. É melhor prevenir do que remediar, pra você não ficar escutando abobrinha. Conversa pra boi dormir, história da carochinha. Depois dessa